Junzinho, Vidu, Gargaminha e a Sayagi dando mais um show no magnífico Ouro Negro. Tudo bem então, gente? Salve, galera! As emoções estão começando hoje aqui na Fazenda Show. DJ Gargaminha só aquecendo. Já tem Brian, já tem Joãozinho. Enquanto isso, o Absoluto esquentando o clima aqui pela Fazenda. DJ Gargaminha, fazendo você dançar aqui no Ouro Negro. Essa aqui é a minha primeira de hoje. Vamos lá! DJ Gargaminha, gravando ao vivo com Lúcio Cedês. Ouro Negro! Sessões pressando com o olhar, mas não adianto não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Bolante, Tietinho, Tonini e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Ouro Negro. Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor pra você, minha princesa. Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração, pra fazer você se apaixonar como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. É a nossa roda de brega começando na Fazenda Show. E os nossos garimpeiros já chegando juntinho. Tá começando Ouro Negro na Fazenda. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Bolante, Tietinho, Tonini e Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no... Hoje é aniversário da Charminho, e ela comemorando em grande estilo ao som do... Ouro Negro! Parabéns, Roberta Teixeira! Feliz aniversário, Chuchu! É a nossa princesinha do Ouro Negro, comemorando em grande estilo aqui na Fazenda. Prepara o bolo, pai! Pra você, minha... É pra você! E aí, Chuchu? E aí, Roberta? Tudo certinho por aí, Robertinha? Ok, então, vamos junto. Pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. Tupinambá. E aí, professor Nenê? Meu grande amigo professor Nenê e companhia da Carlinha. Minha grande amiga Carol também veio curtir hoje a nossa roda de brega. E aí, Caroline? E companhia dele? Professor Neném. Ah, desgraçado! Professor Neném. Ao te conhecer, me apaixonei. Seu olhar no meu olhar, não tive como evitar. Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção. Toda a nossa união, nada quebrada também. Um abraço com muito carinho aqui, valeu, do Gargaminha, os mano da quebrada, galera do Distrito Industrial, DJ Pati Potência, você me faz sonhar, me faz delirar, adoro te curtir, ouvir você tocar no Tupinambá. DJ Pati Potência, você é a sensação que agita a multidão, no fantástico Tupinambá, você sabe comandar a maior tribo do Pará. O Ouro Negro. E aí, orelha? Vamos junto, maninho. Fazenda Show. Fazenda Show. Harrison Lemos. Harrison Lemos. É sucesso. Meu parceiro André. Alô, André. Ao te conhecer, me apaixonei. Seu olhar no meu olhar, não tive como evitar. Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção. Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço. Se liga, dança! Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. DJ Pati Potência, você me faz sonhar, me faz delirar. Os nossos manos da quebrada, aqui do nosso lado direito, é o Quito, essa aí? Fala, Quito! DJ Pati Potência, esse moleque é parceiro nosso. Sinto a sensação que agita a multidão do Fantástico Tupinambá. Você sabe comandar a maior tribo do Pará. DJ Pati Potência, você me faz sonhar, me faz delirar. Adoro te curtir, ouvir você tocar no Tupinambá. Tiki tiki taki, tiki tiki tiki taki. Lúcio Cedês, Lúcio Cedês. Banda Amazonas. Hoje acordei, meu grande amor, o pensamento em você. São tantas horas. E a roda de brega começando aqui na fazenda. Vou pra escola e pensei uma saída. Já não estudo nada pensando em você. E das matérias você é preferida, mas não passo as horas pra poder te ver. O tempo não quer mais passar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Não quer mais passar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver. A fera chegou. Tic-tac, vou esperar, o relógio não quebrar e o tempo não vai passar. Meu parceiro Jeff já tá na área. E aí, Jeff? Esse aí é pé de valsa, meu irmão. A fera chegou. Vou esperar, o relógio não quebrar e o tempo... E aí, Mariano? Tiki tiki taki, tiki tiki tiki taki, tiki tiki taki, tiki tiki tiki taki. Banda Amazon. Gravando com Lúcio Cedês. Aqui. Quero teu carinho, quero teu calor. E você sozinho, querendo teu amor. Não me deixe assim, eu não tô numa... Vasco, grande amigo, Thiaguinho Sample. Já marcando presença hoje aqui na fazenda. Um beijo, Thiago. Beijo na boca, ai, amor, isso que anda acontecendo. Olha, amor, cadê o teu irmão Nino Chumê? Eu estou morrendo, onde está você? Não diga que não me quer mais. E você? Volta a me ver. Sem seu amor, dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta a me ver. Sem seu amor dói demais. Meu parceiro Ultra Brenino tá na área. Alô, Brenino. Um abraço aqui do Gargamilha. Valeu, garoto. Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Não me deixe assim, eu não tô numa boa. Tem pena de mim, não me deixe à toa. Vai, amor, disso que anda acontecendo. Olha, amor, pouco a pouco eu estou morrendo. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta a me ver. Sem seu amor dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta bem me ver. Sem seu amor das mais. Oh, oh, oh. Magnífico Ouro Negro é o maior show de marcantes do Pará. Quando toca me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar. E a nossa roda de brega começando. DJ Gargamilha só esquentando o clima. Chega junto, vem curtir, fazendo a show. Fazendo a show. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Toda a nossa equipe da Inada também, meu parceiro Rodrigo. E aí, meu primo? Eita, Mano Brau, danado. Esse Mano Brau. Mano Brau. E a grande minha Carlinha também, o Inácio, toda a nossa equipe da Inada. Alô, Claudão Overenge. Ouro Negro. Parceiro Cleiarte também tá na área. Um abraço, Cleiarte! Esse tem moral aqui no Ouro Negro. Ouro Negro! Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Tá começando, fazendo a show! É o som da fera chegando na nossa roda de brega. É a volta do bonde das marcantes. Ouro Negro, chega e arrebenta! DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor, DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Oh, oh, oh. Lúcio CDs. Parceiro Fernando, companhia da primeira dama Laila, toda a nossa equipe sem freio, de camarote hoje curtindo a fera das barganças. Alô, Fernando! É nós, garoto! Não dá mais, eu não consigo. Vem, me traz o seu sorriso, vem me amar, ensina o nosso amor. Meu amigo Edmar e companhia do Breno! Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui, por isso não me... E o nosso bonde do Nova Dimensão já marcando presença. Olha os potentes do Brega já arrepiando no salão. Meu amigo Shurek do Crocodilo. Fala, Shurek! Você aí tá aí o som. Você vai sentir. É o trem de terra. Olha o Marcelo Pompom. Fala, Pompom! Eita, Pompom Naná! Oi, meu amor! Ela está de volta. Banda os Brothers. Banda os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Fala, doutor Gini, meu Gini! Não dá mais, eu não... Meu amigo Danielzinho da Sagramenta. Já curtindo o ouro. Um abraço, Danielzinho. Esse é o parceiro nosso, alô, Daniel. Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui, por isso não me deixe. A picape treme terra. DJ Gleice, JC, DJ Eduardo vai tocar. Com mini Tupinambá. Mini Tupinambá. Você vai sentir, é um Lúcio CDs. Tá valendo a nossa roda de brega! Meu parceiro professor Nenê, só de bola, Nenê! Nenê. E aí, Carlinha? Como é que é? Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Me perdoa, vejo tudo por um capricho. Ouro Negro! Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe, um dia a gente aprenda. Desculpa. Meu parceiro Jário e companhia do Edmarzinho. O Rodriguinho também, o Neguinho, toda a galera da barca, futebol, pelada. Bora, Breninho! Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor, perdoa meu amor. Meu amigo Neizinho das Marcantes, companhia da Neymini. Olha o Eni no chão, beijo na área, Loninho! Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos que passamos. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Mas com o amigo empresário Salazar e companhia do Leozinho, Danielzinho da Sacramento. Olha o Dodô da GDM. Só no uísque hoje, hein, Dodô? Ê, garoto! Mais uma chance. Magnífico Clay Eventos. Minha vida não faz sentido. Meu parceiro Clay Eventos. Perigo. E te peço agora. O homem do gatão. Hashtag partiu gatão. Perdoa, meu amor. Os Canibais. Rodriguinho da Ditas, todo nosso bonde também já marcando presença. Querida amiga Pamela e Pamela. Souza, pressão. Desculpa, mas eu te... O Abner Vieira lá também de Quarazim, curtindo a Vascante. Sua cancha, valeu. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor, me perdoa, meu amor. E a gente vai começar as emoções hoje aqui na Fazenda Show. E os nossos garimpeiros já chegando juntinho. Gargaminha começando. Já já tem DJ Braz. Já já tem DJ Joãozinho. Já já tem o Ataque da Fera com o Sayag. E o DJ Bito detonando, detonando, detonando, detonando. Lúcio Celes. Meu parceiro Neizinho com a companhia do Coração Gelado. Aqui do nosso lado esquerdo, meu parceiro Verequete já tá na área. Fala aí, Verequete! Verequete! Vem, vem dançando, chamando minha atenção. Ai, me deixa louca de tesão. Vem, meu amor, vem girando só pra mim. Curtindo Verequete. Nosso nosso amor não vai ter fim. De viver de sonho e de ação, vou soltar o pancadão. Bate forte o coração quando escuto o furacão. No duplo super comando, eles vão te envolver. A galera do ciclone agora vai fazer o C. Meu parceiro Matheus! E aí, Matheus? Vim te embora, vim pra fera, garoto! É o ciclone, o furacão do som. DJ Edilson e Edielson. Novo ciclone, bota pra ferver. E põe toda a sua galera pra fazer o C. É o ciclone, o furacão do som. DJ Edilson e Edielson. Novo ciclone, bota pra ferver. E põe toda a sua galera pra fazer o C. Banda AR15. parceiro Bebê Produções. Parando. E as nossas gatas top, alô Bebê! Alô Bebê! Ué? Ué? Ué? Roda de brega começando, Gargamina detonando! Meu parceiro Giovanni, o DJ Scooby Boy também, alô Scooby Boy! Vem dançando, chamando minha atenção. Sérgio Campos, equipe sem noção! Meu parceiro Bruninho da equipe Mete Ficha. Bora Bruninho, Mete Ficha, garoto! Valsa, Zulu, alô, Zulu. Esse aí, meu irmão, dança pra casa. Novo ciclone, bota pra perder. E põe toda a sua galera pra fazer o ser. Ciclone, o furacão do som. Dilson e Edilson. Novo ciclone, bota pra perder. E põe toda a sua galera. Magnífico Ouro Negro. Marcantes! Olha só quem tá com a gente, Unido Absoluto! Samara da Pratinha! E aí, Samara? Não quero nem saber, eu quero é curtir, porque eu embalo quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada, curtiu a guia de fogo. E aí, Clearte! Ele e companheiro de toda a sua comitiva, marcando presença já aqui na Fazenda Show. Sinta-se à vontade aqui na fera, viu, garoto? E abalou, e abalou! Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Mixando na batida, a galera vem virar. Mixando na batida, põe o povo pra mexer. DJ Zélio e Juninho arrebentam, mandam ver. Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Mixando na batida, a galera vem virar. Mixando na batida, põe o povo pra mexer. Meu amigo Dentinho da Nike! Curtindo hoje a nossa live ao vivo, direto aqui da Fazenda Show. Muita coisa boa pra rolar. E o Gargamelo só esquentando o clima. Dá uma compartilhada aí no link ao vivo! Ao vivo! Ouro Negro! Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque eu embalo quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a guia de fogo, esse som da pesada. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e o povão agitam. DJ Zé se... E aí, Augusto? Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Mixando na batida, a galera... Meu parceiro Quito! Fala, Quito, Juano da Quebrada, curtindo ouro! Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Meu amigo Nilcino dos Arrepiados! Pensei que tu não vinha, Nilcino. Ah, moleque doido! Cuidado com a fera no escuro, é um perigo. O seu olhar, quando cruzou o meu, senti no instante que eu iria ser sua. O seu sorriso tão encantador, fiquei embriagada com um clima de amor. Thiago dos Passos! Eita, Thiaguinho! Moleque doido, Thiaguinho! Vou te fazer uma declaração, entre os versos falar do coração. Olha aqui, na saudade de você, Kinha. Não me abandona, chuchu. Meu bonde da Ita. Uhul! DJ Gargaminha, fazendo você enlouquecer. E a nossa roda de brega começando hoje aqui na Fazenda Show, e os nossos garimpeiros já chegando juntinho. Muita coisa boa pra rolar aqui na Fazenda. E esquitando o clima! Clima! E aí, Edilson? E aí, Edilson? Meu amor é teu, o teu amor é meu. Oi, meu amor! É tudo teu, meu coração. Meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor. Sidney Martins! É curtindo a nossa live ao vivo, alô, Sidney! É nós, garoto, sempre, sempre! Sempre! Sempre! Sempre! Meu coração! Nossa grande amiga Dedezinha, em companhia do seu grande amor Quito, é o nosso casal dos manos da quebrada, aqui do nosso lado direito, curtindo a fera. Um abraço pra vocês, valeu! Vocês, valeu! Agora o bagulho não prestou. Eninho Showman, São Prejuro, meu irmão, vou te Thiago em companhia da sua namorada, curtindo a Vera. Ele em companhia também do seu irmão Bruno. Eu não vivo sem você. Sinta-se à vontade aqui no Ouro Negro, viu, garoto? Vive sem mim. É tão bonito o nosso amor, que nunca vai ter fim. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. Roda de brega, roda de brega. DJ Gargaminha. Oh yeah, yeah, yeah. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que... E a gente recebe com muito carinho aí o nosso casal, o Top das Marcantes. Meu parceiro Baginho e companhia da Marluce. Aqui no Ouro Negro tem até vinheta, Baginho. Baginho e Marluce, o casal fera das marcantes. Bora, Baginho! Agora eu descobri o que eu sinto por ti. É amor, desejo e paixão. És o dono do meu coração. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou. Já marcando presença. E aí, chocolate? E aí, chocolate? Vê se me dá um tempo. E aí, Verequete? Pra gente conversar. Verequete, o seu grande amor. Isso ainda vai dar casamento. Te confesso. Eu sou esse cara que você está pensando. Eu não tenho essa cara. E te fica com enganando você. Lúcio CD já gravando tudo hoje na Fazenda Show. Gargaminha começando. Porque sair com minha tela. Por que ficar brigando? Assim, olha a nossa equipe Chopitel. Equipe Chopitel. Equipe Chopitel. Endoidando aqui no Ouro Negro. É Chopitel, Lúcio. Me mata, não, não me deixe sem você. Meu coração me mata, não, não me deixe sem você. Te peço até desculpas, mas não me deixe sem você. Me sinto só e não quero te ver. Alberto Moreno, Moreno, Moreno. Deixa me dar um tempo pra gente conversar. Apenas um momento, preciso te falar. Por que ficar brigando, agindo assim comigo? Se toda essa distância é o meu pior castigo, não me deixe sem você. A solidão me mata, não, não me deixe sem você. Meu coração me mata, não, não me deixe. Meu parceiro, sobrinho e companheiro do Itabor, o Cupo Azul também tá na área. Fala Marçal, você, o Noia, toda a galera da Mitsubishi, curtindo hoje a nossa roda de brega na Fazenda Show. É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Jeff de engraçado, hein? E aí, Johnson? Tá só de boa, hein, Johnson? Mostra pro que tu veio, garoto. Vem-te embora. Bora! De Jerere. Não vou mais chorar, porque você só quer brincar assim. Não vou mais chorar, porque você não quer saber de mim. Não vou mais chorar. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui na nossa roda de brega, de brega. Magnífico Ouro Negro. Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Edilson e Edilson são um jeito de diversão. Os marinheiros, caçadores estão no meio do salão. Guerreiros e guerreiras, pescadores do espadão. Big Brothers, seguidores, hot boys e o tigrão. Freguesia, correntada, estou curtindo de montão. Equipe Chopitel. Príncipes do Brega, estrelas do Príncipe. Sinceros e sinceras, todo mundo. É Chopitel! Príncipes do Príncipe, Príncipes da Noite, estrelas do Brega. E aí, Anino? Acabam de chegar. Chopitel, Chopitel! Bad Boys, Bad Girls, Sindicato, Cachorrões, Gaviões são fiel. 100% Príncipe, Tecno Príncipe, Galera Príncipe, está pra todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Meu amigo professor Nenê tá na área. Falou que vira e veio mesmo. E ele já vem trazendo logo toda a sua comitiva. Alô, Nenê! Pânico no Príncipe, o clima tá esquentando. Já tô vendo as taradas, os farristas rebolando. Pitbull fica de olho. Tá chegando o aniversário de 6 anos dos arrepiados do pop. e mão metralhas. Cadê esse desgraçado, hein? Essas bonequinhas. Eu sou príncipe, eu sou negro, eu sou o rei da construção. Edilson e Edielson estão mexendo. É, desgraçado! Todo aqui, todinho pra dançar. Na festa e o Nilcinho, e o Nilcinho vai dançar. Tá todo mundo aqui, na maior construção. Os arrepiados, e moral no ouro, né? Magnífico ouro, né? Todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Júnior do Comércio, diversas marcas. Rua João Alfredo, entre Campos Salles e Padre Otique. It's today, it's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Olha só quem tá na área, Brás. Baturi, o animal. E hoje ele veio igual pastor, moleque doido. Baturi, o animal. É, Baturi. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bora, Jeff, bora, Jeff. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. E a gente abraça, posso com carinho, um dos caras mais conceituados no norte do... Bora, né? Brasil! By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody. Eita, né, Brasil! Meu parceiro Cavalinho, ostentação. Toda a nossa equipe, Chupitel, Chupitel, Chupitel, Chupitel, Chupitel. Uhul! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Ibetinho, que a galera. Dá-lhe, Verequete. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Tecno Show! Tecno Brega. Tecno Brega. Oi? Tecno Brega. Nobrega! Mexe, gatinha, rebole sem parar. Dançando o som do pop com Betinho a detonar. Mexe, gatinha, rebole sem parar. Dançando o som. Fala aí, banana do Retiro Grande! É festa, é alegria! Toda sexta-feira fazendo show! Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Ele é original, você é doido, dinamita. Comandando esse recado é o Betinho que avisa. Ele é original, você é doido. Hoje é aniversário da nossa grande amiga Roberta Teixeira. E ela comemorando o grande estilo só de camarote hoje. Bora, minha princesinha. Dá-lhe, Betinho. Dá-lhe, dá-lhe, dá. Do pop som de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Ibetinho que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o poder que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Mexe, gatinha. Roda de brega, roda de brega, roda de brega, de brega. Joãozinho da Sacramenta. Fala, Daniel! Fala, Daniel! Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. E aí, Dodô? Wesley, Dodô da GD. Ele é o piloto danado. Ele é o Dodô danado. Ele é o copiloto danado. Esse Dodô da GDM é danado. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ revelação que o povo já consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ revelação do estado do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. Com o som que bate forte dentro do seu coração. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Wesley é do Rubi. Ele é o copiloto danado. Come on, everybody. Come on, everybody. Bora, meu fã clube! Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Carga minha. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Como é que é? Então, é de party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Então, é de party, minha gente, vamos lá. É no... Bora, neném, bora, neném, bora, neném. Rock doido hoje, neném. Segura o homem! Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro Caldeirão do Alan. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. E aí, Vani? Pensei que tu não vinha, Xuxu. É o mesmo, alô, Vani Chuchu, vamos que vamos! Turipa, turipa, turipa! É banda bunda! Come on, everybody, minha gente, vamos lá! Onde tiver 0800 hoje, o Paturi tá lá! Come on, everybody, minha gente, vamos lá! É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar! Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan. E aí, Rodrigão? Toda a nossa equipe da Inada, direto de São João do Ramos. O vereador Júnior Chagas também tá curtindo de camarote. E aí, Rodrigão? Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é... Esse meu filhão. Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão. É tia Rai. Então, é de party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Então, é de party, minha gente, vamos lá. E a gente agradece com muito carinho, meu parceiro Renatinho Camisa. Fala, Renatinho! Esse tem moral aqui no Orunê! Come on, everybody! Come on, everybody! Come on, everybody! Minha gente, vamos lá! É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar! Ouro Negro! Nossa sintonia do Tecno! Galera do Guamá em peso hoje aqui curtindo, dançando ao som das marcantes também. Um abraço, minha sintonia do Tecno! Pode crer, a casa de shows que é a maior sensação. Toda semana sempre tem atração. As melhores da cidade, do estado, do país. Quem vem na Pororoca... Bora, Jeff! Bora, Jeff! Na Pororoca. Johnson! É na Pororoca. Tá liberado, pode dançar. Você está aonde? Na Pororoca. É na Pororoca. Que você está. Thiago Edmilson. Nosso lugar. A nossa grande amiga Joyce também. O filhão da GD. Bora, minha lourinha, minha lourinha, minha lourinha, minha lourinha, minha lourinha. Vagil e Marluce. Vagil! Senhores, sejam bem-vindos, podem entrar, pois o espetáculo já vai começar. Desfrutem do conforto que temos para vocês, mais do que uma onda, é a Pororoca, pode crer. A casa de shows que é a maior sensação, toda semana sempre tem atração. As melhores da cidade, do estado, do país, quem vem na Pororoca sempre quer mais, sempre quer vir. Você está na Pororoca, é na Pororoca que você está. A Vera chegou! E aí, Jaburu! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha. De camarote, hein, Jaburu? Essa dança muito louca, eu aprendi fácil. Prepara o uísque, Roberta! Tem uma galera aqui do nosso lado direito de camarote comemorando o aniversário do nosso grande amigo Thomas. É o filhão do Carioca, parente do Carioca, né? É isso? Acho que sinta-se à vontade aqui no Ouro Negro. Já já tem os parabéns, tem bolo, muita coisa boa pra rolar. E o Gargamelha vai só esquentando o clima. Rodriguinho e Valdeci, Valdeci, Valdeci. Ouro Negro. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'd keep you in safety. Forever protect you, I'll hide you away from the world you. Também aniversário hoje aqui na Fazenda Show do Alan Gemar, que ele veio comemorar em grande estilo aqui na feira. Alô, Alan Gemar! Parabéns, parabéns, parabéns, garoto! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you forever. And my love protect you, I'll hide you. E a gente recebe com muito carinho aqui no Ouro Negro o apresentador da RedeTV, meu parceiro Milo. Sinta-se à vontade aqui no Ouro Negro, viu, Milo? Ele tá de camarote curtindo o aniversário da Bel e do Tomás. Oi, oi, oi, oi, oi. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you. Roda de brega, roda de brega, de brega, de brega. Oh, oh. Chegou, chegou, chegou. Chegou, o som do povo começa a posição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade. Toda nossa equipe sem freio. Essa noite sou fera. Tomando todas e mais algumas de camarote. Meu amigo Fernando e companhia da primeira dama Laila da equipe sem freio. Sexta e sábado é nós, né, maninho? Sexta na fazenda e segunda no Caribe. Se casar com a gente tem o carinho de nós. Eu. E o Ouro Negro. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro. Hoje vou no Ouro Negro. Vem dançando, vem dançando, vem. Ouro Negro, das marcantes. Esse é o melhor som do Pará. Qualidade que faz você dançar. É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. DJ Brás já tá na área, Lobrão! É o melhor som do Pará. A Vera chegou! Faz você dançar. É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. DJ Brás, DJ Brás! DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás! Se a galera veio aqui pra dançar. Não prega, Premier vai tocar. DJ Brás. Só que é a maior agitação. Premier é do Tauá, é o som do seu coração. Um e dois, feito pra você dançar. Premier, esse som é do Tauá. Um e dois, feito pra você dançar. Premier, é o melhor som do Pará. Choptel aqui do nosso lado direito. Choptel, pai. Te segura. Os nossos manos da quebrada também aqui do nosso lado direito. Meu parceiro Quito da quebrada. Alô, Quito. É você aqui no Ouro Negro. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Toda sexta-feira o nosso encontro é aqui na Fazenda, Ouro Negro. Dance no Ipanema. Dance no clube Ipanema. Dance na Fazenda, dance na Fazenda. Oi, oi, oi. Banda, banda, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. No batidão! A autoridade máxima em tecnologia agora tem nome. Magnífico Ouro Negro. A fera das marcantes.